você pode mexer com as quatro cabeças sem que elas tragam algo. Sem que elas exalem o cheiro terroso das raízes, das raízes. Você pode mexer com as quatro cabeças e o cabeças, sem que sintam sua falta no jantar de boda. Sem que sintam sua falta depois. Você se tranca no quarto e põe disco.